Hoje nós vamos falar sobre a luxúria, também conhecido como porneia. Isso lembra alguma coisa para vocês? Pineia. Porneia é da onde veio a palavra pornô. E tudo isso está ligado, na verdade, à impureza. Né? Por que luxúria? Porque lembra, no quadrinho, a luxúria estava embaixo, não no meio. No meio é gastrimagia, magia, gula, avareza e vanglória. A luxúria embaixo. Mas, como nós falamos na aula passada, a luxúria é uma filha direta da gula. E por que a luxúria já agora? Porque, como a gula, ela parece que está ainda muito ligada ao corpo. Enquanto as outras doenças que nós vamos ver, elas saem um pouquinho do lance do corpo e entram mais numa questão de alma, de coração e espírito. Essa ainda está ligada ao corpo. Mas como é uma doença espiritual, nós vamos ver que o problema dela, na verdade, não é no corpo. Para a gente entender a luxúria, a gente precisa entender um pouquinho do plano original de Deus. Deus criou Adão e Eva. E Adão e Eva tinham a capacidade de enxergar por meio das coisas criadas a graça divina. Adão e Eva tinham um contato direto com Deus e com a realidade, diferente de nós. Então, quando eles olhavam qualquer espécie da criação, de alguma maneira eles conseguiam ver ali o próprio Deus. Não que eles confundissem, achando que Deus estava ali, né, que a árvore era um Deus, não é isso. Mas eles conseguiam ver Deus através da criação. Porque esse era o plano original de Deus. Deus criou o homem no meio de toda uma outra criação e tudo para a glória de Deus. Então Adão e Eva, eles viam tudo enxergando Deus por trás de tudo. Mas com o pecado, nós não conseguimos fazer isso de maneira tão fácil. Hoje nós enxergamos, para nós enxergarmos Deus atrás, através das coisas criadas, nós temos que fazer um esforço descomunal. Quando eu falo assim, olha gente, você está olhando uma comida, um alimento, você tem que ver ali não só um alimento, mas tem que ver o dom de Deus e a graça de Deus naquele alimento. Aí você chega lá no quilo e olha aquela lasanha, a última coisa que você pensa é em Deus. Você só pensa na bendita lasanha. Aí você fala, não, o Fábio ensinou que eu tenho que olhar também Deus ali. Aí você olha para aquela lasanha e tenta fazer um esforço terrível para enxergar Deus por trás daquilo. É assim ou não é? Isso não é só com a lasanha, mas é com toda a realidade. Por causa do pecado, a gente tem a tendência de não conseguir enxergar Deus. Nós precisamos fazer um esforço terrível para conseguir entender Deus em todas as coisas. Nossa visão está obscurecida, opaca. Enquanto a visão de Adão era translúcida, ele conseguia ver Deus em tudo com naturalidade. Nós não conseguimos ver. Nós precisamos nos esforçar demais. É aquela história de Tomás de Aquino, né? Os homens, se não tivessem a revelação, poderiam até compreender a Deus, mas depois de muito esforço e com resultados contaminados de erros. Ou seja, ele está dizendo no fundo que não dá. Graças a Deus há uma revelação que nos explica. Mas se não houvesse essa revelação, nós iríamos ficar fazendo um esforço terrível para tentar entender essas coisas e os nossos resultados seriam todos confusos. Por quê? Porque nós estamos contaminados pelo pecado. Coisa que Adão não tinha, coisa que Eva não tinha. Eles abriam os olhos e já estavam vendo Deus em todas as coisas. Porque a realidade para eles era Deus. Nós retornaremos a isso, de alguma maneira. Mas só depois. Aqui, enquanto estamos contaminados pelo pecado, nós vamos ser assim. Temos que fazer esforço. E não pouco esforço para conseguir entender isso. Mas aí existe uma coisa chamada de sacralidade, ou coisas sagradas. Entendam bem o que eu quero dizer com isso. Há coisas que a gente pode chamar, dizer que são sagradas, entendendo bem o que significa isso. O que é uma coisa sagrada? É uma coisa que existe visível e que ela, sendo visível, é um sinal de uma coisa superior invisível. O nome sagrado é isso. É, às vezes as pessoas tendem a entender coisas sagradas como uma coisa intocável. Não é nada disso. Como, né? Não é nada disso. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, o batismo. O batismo, ele tem um quê de sacralidade? Por quê? Ele é o quê? É você deitar na água e levantar. O que tem de sagrado nisso? Absolutamente nada. Mas a sacralidade está no que ele está representando. Então, representa a morte e a ressurreição em Cristo. Mas o ato de você deitar na água e levantar existe. Aquilo ali não é uma encenação. Vocês que se batizaram, acho que todos saíram molhados de lá. Por exemplo, na ceia, a gente toma o suco de uva. Aquilo também representa o sangue de Jesus. Mas não deixa de ser o suco de uva. Mas não deixa de representar o sangue de Jesus, a mesma coisa com o pão. Então há coisas na vida que elas existem, mas elas também representam alguma coisa. Por exemplo, o povo judeu, quando comia, sacrificava lá o cordeiro. Aquilo também tem uma ligação com Cristo, mas o cordeiro era sacrificado. Então vê que tem coisas na vida que têm esse simbolismo. E eu já falei várias vezes aqui nas aulas de segunda-feira que nós não podemos perder esse olhar também dos sinais e dos símbolos que a Bíblia traz. Tudo que a Bíblia traz é real, mas também, normalmente, há um símbolo por trás. Algumas pessoas não gostam disso. Por quê? Aí um parêntese teológico aqui para a gente, já que todos são cristãos. No começo da igreja cristã, eles entendiam isso perfeitamente. Se você pegar Paulo, várias vezes ele cita passagens como, por exemplo, o caminhar pelo deserto, como fazendo analogia com o batismo. O que não é isso, senão um símbolo? Isso era o normal. Só que no começo da igreja cristã, isso era conhecido, era muito usado, só que alguns autores começaram a extrapolar nisso. E começaram a usar símbolos demais, até onde não deveria ter. Isso foi se expandindo muito. Chegou um momento que os próprios cristãos começaram a rechaçar essa interpretação simbológica da Bíblia, e começaram a falar, não tem essa de símbolo. O que é, o que não é, não é. Então fez o contrário e expeliu todos os símbolos. Existem os símbolos e é importante a gente ver. Por exemplo, eu dei outro dia aula aqui sobre Jacó. Quantos símbolos a gente consegue ver naquela história? Jacó existiu? Existiu. Raquel existiu? Existiu. Lídia existiu? Existiu. Labão existiu? Existiu. As histórias existiram? Existiram. Mas também há um símbolo. A história de, por exemplo, Abraão levou Isaac para sacrificar. Levou? Levou. Mas essa história também simboliza muita coisa, inclusive referente a Jesus Cristo. Então a gente nunca pode perder. Se a gente perder essa visão simbólica também, a gente perde a compreensão das coisas do alto. Porque as coisas do alto a gente não consegue enxergar diretamente, gente. A gente não consegue entender elas diretamente. Nós somos homens contaminados pelo pecado, com a visão fechada, cerrada, opacada, se é que eu posso falar assim. E por isso a gente não consegue enxergar as coisas divinas diretamente. Então, para facilitar um pouco, alguns símbolos existem. Aliás, no fundo, tudo acaba tendo algum símbolo. Então a gente às vezes não consegue olhar direto, mas olhando para as coisas a gente consegue entender o que está mais em cima. E nesse sentido, o sexo. E hoje nós vamos falar de sexo. Não é aquele programa da... Aquela porcaria daquele programa. O que aquela menina ganha, eu deveria ganhar o triplo dela, porque eu tenho que pensar para fazer isso aqui. E ela não. Não é aquele programa. Mas nós vamos falar de sexo. E a gente pode começar já usando a Bíblia, que é um livro recheado de sexo. Ou não? Claro que sim. Então, em Efésios 5:31, Paulo cita o que já estava na Torá. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão dois, os dois uma só carne. Só que ele completa. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Olha o símbolo aí presente, já de cara. Paulo fala, o homem se une à mulher, se torna um. É fato. Mas isso também é um sinal da união de Cristo com a igreja. Vê que o sexo também é um sinal. Também é um sinal. Por que Paulo usaria isso? Ele ainda fala, grande é este mistério. Grande é este mistério. Mas é um sinal. Então a gente já começa percebendo a importância do sexo. O que a gente pode usar em linguagem teológica, a sacralidade. As pessoas não gostam muito porque às vezes dá a aparência de uma coisa intocada, o que não é. Coisas sacra não é intocada, mas por causa da cultura se tornou isso. Mas a gente começa a ter ideia dessa coisa santa, que é o sexo. Porque ele é um sinal de Cristo com a igreja. Ele não falaria isso de besteira. Ele não usaria uma analogia se o sexo fosse apenas uma coisa, vamos dizer, de impulso animal. Porque Paulo usaria esse exemplo para ligar com Cristo e a igreja? Poderia usar milhões de outros. Por que não? Porque o sexo é um sinal. E vê que Paulo cita um trecho da Torá, da Bíblia. Ele fala assim, lá, porque se unirá o homem à sua mulher, e os dois se tornarão um só. Então ele cita a Bíblia, e depois fala, ó, este é um sinal. Este é um sinal que Deus deu, que representa a união de Cristo com a igreja. Ah, então o sexo tem sua sacralidade, sua santidade. Mas, gente, pensa, seria diferente, já que nós somos templos do Espírito Santo? Se nós somos templos do Espírito Santo e há algo mais santificado do que um templo, se nós somos templo do Espírito Santo, não seria diferente que as coisas feitas com esse templo tivessem que ser santas também? E talvez não haja nada mais forte do que o sexo que se faz com o corpo. Então, sexo, veja a importância. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, sexo é algo de Deus. Sexo é algo sagrado, vindo de Deus. Aí a gente pode pensar o seguinte, ah, e Cantares de Salomão? esse livro da Bíblia que é tão controvertido, que as pessoas ficam se discutindo qual é o motivo. Eu já vi muita gente falando assim, eu não entendo porque existe Cantares de Salomão na Bíblia. Aí vem o outro entendido e fala, pô, você não entende? Mas Cantares de Salomão é para mostrar a união do homem e da mulher, que coisa bela. Aí vem o outro mais espiritual que esse e fala assim, não, você está errado. Ali é apenas uma analogia, um símbolo da união de Cristo com a igreja. Quem está certo? Totalmente nenhum e no fundo os dois, cada um com um pouquinho de verdade. Porque entendendo essa coisa da simbologia, a gente vai entender Cantares. Cantares fala do amor entre homem e mulher, um amor íntimo, que tem descrições até picantes, algumas incompreensíveis pela nossa cultura, né? Como chamar a mulher de gazela. Mas, que vai ver, era uma coisa legal, né? Ah, minha gazela, ela devia se achar. Se naquela época você chamasse ela de cachorro, ela não ia gostar. Cantares 1:9 compara as éguas dos casos. As éguas? Imagina chamar a mulher de égua, só égua. Ela ficava apaixonada. Vaca não tinha. Então você pensa assim, ah, está exaltando o amor humano? Sim. Mas junto com a exaltação do amor humano, está por trás a simbologia da união de Cristo com a sua noiva. Está tudo ali. Tudo ali. Então Cantares de Salomão se torna uma coisa maravilhosa. Eu não preciso ficar com medo. Nossa, ai, que medo de ler Cantares, essa coisa estranha. Algumas pessoas erram, talvez, porque tiram a parte humana e colocam só a espiritual. Também está errado. Ali está tudo envolvido, como tudo nessa vida. Você olha aquilo e vê a parte humana, e por trás da parte humana você vê a parte espiritual. É assim que a gente lê a Bíblia, gente. E só assim a gente consegue entender a Bíblia. Então vê que ali fala de uma intimidade. E se não fosse algo bom, não estaria ali, como está escrito. A questão do amor do casal e do sexo, da intimidade do casal. Qual é a importância do sexo? Por que o sexo é importante? Vou te explicar. Tem a ver, claro. Pensa o seguinte, quando duas pessoas se deitam, duas descendências se deitam. Toda a ascendência, toda a linhagem do homem, de um lado, e toda a linhagem da mulher, do outro. E dali, potencialmente, pode surgir um fruto. Esse fruto, o que é? É uma alma eterna. Então, o ato sexual se torna uma coisa sublime. Sublime. Porque é o ato sexual que possibilita que venham à vida almas eternas. Então, o ato sexual se torna uma coisa absolutamente sublime. Sublime. Então, além dessa importância, ela ainda representa a união de Cristo com a igreja. Meu Deus, nunca mais quero fazer sexo, é importante demais. Dá até medo. Mas é isso. E o que é isso? Como é que está lá em Gênesis 2:24? Por isso, deixa o homem pai e mãe. E se une a sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Quando que o homem se torna uma só carne com a mulher? Quando Quando faz sexo com ela. Quando faz... Concordam? Se não fosse assim, Paulo não diria isso em 1 Coríntios 6, 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, uma só carne. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, o que torna o homem e a mulher uma só carne é o ato sexual. E não a aliança no dedo. Não o casamento formal, mas o ato sexual. Então é o seguinte, maridos e esposas, vocês não são uma só carne com suas mulheres ou com seus maridos, porque vocês têm uma certidão de casamento. Aliás, isso é uma das coisas que eu acho mais estúpidas ensinadas e repetidas. Vem um homem, uma mulher e fala assim, nós somos uma só carne, então nós pensamos igual, nós fazemos tudo junto. Não, besteira, mentira e forçação de barra, não é isso. Não é isso. Vocês são almas separadas. Que a Bíblia até fala que pode acontecer de um ir e o outro não ir. De um ir para o céu, um ir para o inferno. Pô, se vocês são uma só carne, então Deus só está levando metade. Não. Vocês são almas separadas. Que se unem. Que se unem no ato sexual. Aí a pessoa fala, ah, mas eu achava que os dois se tornavam uma só carne no casamento. Sim. Porque o casamento se concretiza no ato sexual. Isso nos dá a entender o seguinte. Qual é o problema do sexo sem o compromisso do casamento? O problema do sexo sem o compromisso do casamento não é porque esse sexo é feito fora da certidão de nascimento. Mas é porque esse sexo é feito sem o compromisso. Tem pessoas que falam assim, eu não vou me casar, porque se eu não me casar assim, se não der certo, eu me separo. E eu falo, não, você já está casado, porque você já faz sexo com essa pessoa regularmente. Você já é casado com ela. E se você se separar dela, você está adulterando. É assim. Tanto que o casamento nos modos que nós conhecemos é algo razoavelmente moderno. No começo da igreja cristã, não no começo, lá pro meio da Idade Média, o que acontecia? As pessoas eram casadas, elas não formalizavam seus casamentos, elas eram casadas. Quem começou a formalizar foi a igreja católica para regularizar o negócio. Mas como é que acontecia? A pessoa vinha assim e falava, nós somos casados. Aí vinha o padre e falava, ah, vocês são casados? Então tá bom, então vamos fazer aqui um papel e tá organizando. Mas as pessoas já eram consideradas casadas, porque já viviam juntos, já tinham um intuito familiar e já tinham um compromisso de fidelidade. Então quando a pessoa não casa, achando que assim ela não tem esse compromisso, diante de Deus ela está errada. Porque o sexo é algo que torna o homem e a mulher uma só carne, e que é algo divino, que vem de Deus, e que inclusive representa a união de Cristo com a igreja. Então imagine alguém que vive numa vida promíscua. Desculpe o termo, dando e comendo todo mundo por aí. Ah, isso é para vocês entenderem. Como é que fica? Imagine a profanação que está havendo com o templo do Espírito Santo. É uma profanação. É como ir lá no Velho Testamento e meter um porco no meio, como fez lá o outro. Eu estou falando isso com essas palavras razoavelmente fortes para a gente entender a importância do sexo. Que é o contrário do que às vezes pode parecer que uma aula dessa vai dizer. Porque quando a gente olha assim, vamos falar sobre luxúria. Aí parece que o Fábio vai chegar aqui e falar assim, é o seguinte, sexo é uma coisa feia, tá? Tome cuidado, façam só ali, escondidinho. Não é isso não. Pelo contrário, o sexo é algo muito importante. E por isso, o cuidado que nós temos que ter com ele. Faça. Tá bom. Isaac foi o empregado do Abraão, foi buscar a moça. Certo. Quando chegou, eu sempre achei estranha essa passagem. Quando chegou... Não lembro, me relembre a passagem. Você lembra? Não, me lembre a passagem que eu não estou lembrando. Ela chegou com o véu na carroça lá, com o escravo. Aí Isaac viu ela, quando Isaac viu essa mulher, ele botou o véu. Certo. E aí, em seguida, eles entraram para a cabana e... Casou com ela. E eu fiquei pensando assim... Ele casou com ela ali. Antes do casamento, eu não entendi. Não, que casamento? É isso que eu estou explicando. Ele casou, no momento que ele deitou com ela, ele casou com ela. Porque o casamento está ali. Que você tá falando, exatamente. Cerimônia. Nós fazemos isso. Mas a própria lei civil, por exemplo, a lei civil brasileira hoje, você casou. Se, por exemplo, você vai, se casou com a mulher, e chega lá e se descobre que a mulher tem horror a sexo. Ela não deixa você encostar. Você pode anular o casamento. Foi consumado. Porque o casamento não foi, usam essa palavra, consumado. Mas, Fábio, isso aí aconteceu antes da lei. Né? Sim. Moisés, depois, não existia essa bênção, que nem Maria. Sim. Esse negócio de esse compromisso, sim, até sim, levar. Sim. Existia a bênção, depois veio a lei, que organizou esse negócio. Mas, se alguém deitasse com a mulher antes de casar, ele tinha que assumir aquilo. Ele tinha que assumir aquilo. Existia uma organização, que foi o que depois a Igreja Católica fez. Organizou. Na época do Isaac não tinha. Não, não tinha. Aí consumou, tá. Mas mesmo na época da lei, se consumava no ato sexual. Sim. Não na formalização. Entenda, eu não estou falando que o que eu estou dizendo é que o erro de quem não casa não é porque não formaliza. Mas é porque não assume o compromisso. Porque a pessoa tem que assumir o compromisso e falar, vamos casar. Que adianta a gente... Se a gente tem um compromisso diante de Deus, então vamos casar no papel. Porque se eu não caso no papel, o que eu estou dizendo? Cara, se não der certo, eu separo. Mas não adianta, filho, você achar, pensar assim, porque você já está, nos olhos de Deus, casado, compromissado. Então regularize isso o mais rápido que você puder. Então não confunda, eu não estou fazendo uma apologia contra o casamento, eu só estou dizendo as razões por que o casamento existe. Tanto que a lei civil hoje, eram 5 anos, agora 2, já se dá maritalmente. Ela faz isso para direitos. É. Por um lado, ela tem isso, o problema é que a lei civil ela tem outros interesses, né? Que é mais preservar a mulher, principalmente, de ser abandonada e tal, mas acaba caindo na mesma coisa. Acaba caindo na mesma coisa. Agora, não é porque a lei civil prevê isso que o crente tem que ficar lá, não vou casar. Não, tem que casar sim. Porque é a prova que você tem fidelidade. Então, outra passagem que eu fico na dúvida tem a ver com isso que você está falando. Pode falar. A mulher do poço, Jesus foi falar com aquela mulher no poço, samaritana. Sim. Para a prostituta, que vai tirar a pedra, ele falou, olha, vai e não peques mais. Mas para a samaritana, ela falou, esse daí já é o teu quinto. Sim. Mas ele não falou, vai e não peques mais, eu não entendo. Não, ali, pelo que eu me lembro, ele não fez nenhuma acusação, ele só falou. Ele só falou, ele mostrou o quanto ele sabia da vida dela. Sim, porque ela vivia, apesar de ter sido quinto, ela vivia casada. Acho que ela era uma viúva negra, já era o quinto falecido, eu acho, pelo que eu entendo ali. A prostituta não, a prostituta vendia o seu corpo. Isso, exatamente. Houve um reconhecimento dela mesmo de pecado. Sim, exatamente. Também tem esse ponto. Talvez ele não tenha levado mais a frente, porque ela mesmo já reconheceu que... A prostituta não aparece, pelo menos. A prostituta estava lá para ser apedrejada. Aí Jesus é que falou, parou. Vai você ser apedrejada também, se você não chora. Chora, grita. Bom, mas saindo um pouquinho da parte teológica, então a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que olhar o sexo mais do que mera fonte de prazer. É prazeroso? Ou se é? Mas nós devemos olhar o sexo mais do que mera fonte de prazer. Porque se a gente olha o sexo apenas como uma fonte de prazer, o que se torna o outro? Apenas uma fonte de prazer. E se ele é uma fonte de prazer, ele não é nada diferente do que uma barra de chocolate. E as pessoas não podem ser iguais a uma barra de chocolate. Elas são muito mais que isso. São almas eternas que estão ali. Entende? Então nós temos que transcender isso. E por isso, essa analogia com a gula. Você vê que o pecado da gula é igual. É olhar a criação de Deus como um objeto de prazer. O alimento é uma criação de Deus, um dom de Deus. E eu olho ele só como um objeto de prazer. A pessoa é também uma criatura, um dom de Deus. E eu olho ela apenas como um objeto de prazer. E aí começa o problema espiritual da luxúria. Gente, nós como cristãos temos que ter isso muito claro na nossa mente. A dignidade humana. Nós somos pessoas dignas quanto mais nós nos assemelhamos a Deus. Quanto mais parecidos com Deus, mais dignos e honrados nós somos. Sejam perfeitos, porque Deus é perfeito. O que é isso, senão um chamado a se aproximar dessa dignidade? Agora, como? Como nos tornamos mais semelhantes a Deus? O pensamento é simples. O que te diferencia dos animais? Hã? A inteligência, essa capacidade de reflexão da alma. Isso o Rufus não tem. Vocês conhecem o Rufus? Conhece, Cida? Não conhece o Rufus, meu cachorro? Vou te apresentar. Fazendo propaganda. O Rufus não tem essa capacidade de alma. O homem tem. Então é isso que o diferencia dos animais e é isso que é a imagem e semelhança de Deus. Então, quanto mais nós exercitamos o nosso espírito, mais nos elevamos espiritualmente, mais nos aproximamos de Deus. Isso passa por tudo, inclusive pelo sexo. E é engraçado que há um erro crasso e constante de querer comparar as coisas dos homens com as dos animais. Por exemplo, uma vez eu postei um vídeo sobre uma entrevista do Jô Soares com o Crivella sobre homossexualismo. E eram mal baratos os comentários que vinham, né? O vídeo, né? O YouTube agora tem assim, né? Assim e assim. Ele está assim, acho que quase 70%. E assim, quase 30%. E era mal barato que um dos argumentos mais comuns era o seguinte: ah, os animais fazem isso. Filho, animal come merda. Animal faz xixi na sala. Você vai fazer igual? Essa é a resposta, se for para comparar. Entende? Então, o homem é diferente. Nada do que o homem faz é igual aos animais. Ah, mas os animais têm relação homossexual. O problema é deles. Eu não sou um animal. Tá certo? Essa é a diferença. Por quê? Quando você come uma comida, por exemplo, é igual quando seu cachorro come? Ele enxerga a comida igual você enxerga? Não. Quando o animal tem lá o seu ato sexual, o cachorrinho com a cachorrinha, coisa que minha mulher não quer deixar que meu cachorro faça. Ela quer capar o bicho. Eu falei, deixa o bicho sossegado poder aproveitar a vida um pouco. Já vive pouco, vive 15 anos, né? Aproveita um pouco. Deixa ele ser feliz. Pegar uma pulguenta lá e... A branca está indo utilizar. Não. Mas então, quando ele tem o ato sexual, não é igual quando eu tenho, pelo amor de Deus. Tanto que você já viu um ato sexual de um animal? Alguém viu depois de um ato sexual animal o cachorrinho virar para o lado, puxar um cigarrinho, perguntar se foi bom para ela? Não, ele vai lá, dá duas, três mexidas e cai fora. Se desgrudar. Entende? É diferente, gente, porque o homem é diferente. Quando ele come a raçãozinha dele, para ele é um ato absolutamente instintivo. Eu, quando como, não. Tem muito mais coisa envolvida ali. Coisas até que me levam a pecar, às vezes. Porque tem coisas a mais do que simplesmente comer, do que simplesmente se alimentar. E quando eu tenho, faço sexo com a minha esposa, tem coisas a mais do que simplesmente sexo, do que simplesmente movimento, do que simplesmente instinto, do que simplesmente prazer. Porque nós somos humanos. Quando nós compreendemos isso, quando nós utilizamos isso, quando nós fazemos isso na nossa vida, é aí que nós vamos começar a nos elevar espiritualmente. Eu ia perguntar se quando a pessoa, se a luxúria trai uma pessoa, essa luxúria é envolvida nessa parte de traição? Porque, por exemplo, eu estava vendo um programa, estava passando um programa e eu acabei assistindo, de detetives que ficam atrás das mulheres, maridos que traem, né? Sobre traição? Segura, eu vou chegar daqui a pouco. Não, deixa eu explicar o que é. Só que assim, na hora que a pessoa pegava, o detetive pegava e levava o marido lá e tudo, pegava a esposa, né, com outra pessoa, a pessoa havia uma coisa de arrependimento naquela pessoa. Tipo assim, parecia que ela tinha se levado em transe. Não estou dizendo que a pessoa não vai. Então, eu vou chegar lá, eu entendi já o que mas você está. Mas parece um transe. Vou chegar lá. Isso é luxúria, né? Faz parte, claro. Existia um homem chamado Alfred Kinsey. Foi um cara muito conhecido, principalmente nos anos 60. Ele escreveu muita coisa antes, mas ele era um zoólogo, não lembro como é que fala. Ele estudava animais e tal, e ele começou a fazer estudos sobre a sexualidade humana. E a base do estudo dele sempre foi essa relação de comparação entre a sexualidade humana e a sexualidade animal, e ele sempre tentando explicar algumas coisas da sexualidade humana baseado na sexualidade animal. Bom, Alfred Kinsey, para vocês terem uma ideia, ele talvez seja um dos grandes cientistas que foram, assim, o fundamento e a base da revolução sexual dos anos 60, que é aquela liberdade sexual tão aclamada pelas pessoas. Ele talvez, e dizem que ele é o criador do termo, não do termo, mas do estudo chamado sexologia. Agora, vai ver a vida do cidadão. Por exemplo, ele fez um estudo sobre pedofilia. Então ele entrevistava pedófilos, né, para tentar entender o que pedófilo sentia, blá, blá, blá. E as pessoas que cavucaram a vida dele sabem que era um cara sadomasoquista, um cara que vivia uma vida toda doidinha, ele entregava a mulher dele para sexos grupais, aquelas loucuras, e morreu por causa dessa vida. Mas ele é o cara que baseou muito a ideia da liberação sexual dos anos 60, que para quem viveu aquela época diz que era uma coisa realmente muito forte. Bom, essa é a visão humana, mundana, sobre o sexo. As pessoas hoje, inclusive dentro da igreja, só estão vendo o sexo como algo prazeroso. É como se o sexo é para o crente. Para ir fora não, sexo é apenas algo prazeroso. Para o crente se tornou o prêmio por ter a coragem de casar. Você teve a coragem de casar, então você tem o prêmio de poder fazer sexo de vez em quando, aí quando você quiser. Entendeu? É isso? Não. Mesmo no casamento cristão, hoje a gente percebe isso pela experiência, pela conversa que a gente tem com as pessoas. Mesmo no casamento cristão, o sexo é, assim, o prazer do casal. Quando não é, é mais que isso, gente. O sexo é a unidade do casal. O sexo é o sinal da unidade de Cristo com a igreja. Ele tem uma importância muito maior. Se o sexo for feito apenas pelo prazer, ele se torna um poço sem fundo. Por quê? Porque o teu corpo sempre vai pedir mais. Sempre mais. Então, se a pessoa tem o sexo para suprir as coisas do coração e da alma, ela vai morrer triste, porque não vai suprir. Mulheres, principalmente. O sexo não vai suprir as coisas da alma. Eu falo isso para as mulheres porque o homem já não pensa assim. O homem, ele faz sexo porque é gostoso só. é diferente. As coisas da carne não podem suprir as necessidades do Espírito. Viu? No fundo, gente, o sexo, ele é mais um caminho para nós contemplarmos a graça divina, a graça de Deus, a beleza do Criador. Tem a história de um monge, João Crisóstomo conta uma historinha de um monge que nunca tinha visto uma mulher pelada. Comum naquela época, né? Era monge, celibatário, nunca tinha visto uma mulher pelada. Aí um dia ele estava andando lá no meio de uma floresta, um monge cristão. E viu uma mulher pelada. Olha que azar do monge. Qual foi a reação do monge? Chorou. Chorou pela beleza da criação de Deus. Esse monge narra: eu chorei por ver como Deus é belo. Ele teve a visão exata da coisa. Ele olhou aquela mulher não como um objeto a ser consumido, mas viu Deus por trás daquela beleza. Homens, eu sei que não é fácil para nós, mas quando olharmos para as nossas esposas, vamos pedir para Deus: Senhor, que eu possa ver a tua graça ali atrás. As mulheres têm uma relação diferente com o sexo. A mulher já vê uma coisa mais emotiva e mais de alma. A mulher já tem isso mais naturalmente. O homem não. O homem nesse ponto é mais animal. Então que possamos pedir isso para Deus: Senhor, quando eu estiver com a minha esposa ali, que eu, além de ver a beleza dela, possa ver a tua beleza através da beleza dela. Isso é o suprassumo da espiritualidade, que é isso que nós temos que buscar, gente. Sedes perfeitos, como o nosso Deus é perfeito. Porque essa beleza é um dom de Deus. É um erro trocar o Criador pela criatura, como aquela historinha de Agostinho, da noiva que recebeu o anel do seu noivo e ficou tão feliz com o anel que esqueceu do noivo e ficou enamorada do anel. Que não fiquemos enamorados dos anéis de Deus, que são as graças que Ele nos concede, mas que possamos, através dessas graças, enxergá-lo. Um homem é um ser espiritual e tudo, guarde isso, tudo que o homem faz é ou deve ser espiritual. Por quê? Porque tudo tem que fazer sentido. O que é ser espiritual? O que é algo espiritual? É algo que tem sentido superior. Então você come, isso tem que ter sentido. Você bebe, isso tem que ter sentido. Você faz amor com a sua mulher, isso tem que ter sentido superior. Porque nós somos seres espirituais. Então, nossa vida tem que transbordar de espiritualidade. E é estranho eu falar isso, porque às vezes para as pessoas espiritualidade é vida de oração. Apenas isso. Na nossa cabeça está isso, né? Ah, aquela pessoa é espiritual. O que isso significa para os crentes? Que aquela pessoa vive orando, vive jejuando e tal. Não, todos nós somos seres espirituais. E fazemos coisas espirituais quando fazemos coisas que têm sentido superior. A oração é uma delas. O jejum, mas também o ato de comer, o ato sexual, o ato de conversar, o trabalho. Tudo para um homem é espiritual, porque tudo tem que ter sentido. Vê que essa é a visão do próprio apóstolo. Quando fala assim: ó, você é escravo, então sirva o seu senhor como se estivesse servindo a Deus. Porque aquilo tinha que ter sentido para o escravo. Até aquele ato de escravidão, aquela situação de escravidão e o ato de servir o senhor tinha que ter sentido. Então na nossa vida tudo tem que ter sentido, porque somos seres espirituais. E só preenchemos o nosso espírito se vivermos coisas espirituais. O que é a luxúria? A palavra em grego é essa, porneia. Que tem a ver com o quê? Com impureza. Mas falando especificamente de sexo, o que é a porneia, se não o abuso da sexualidade? Aliás, se a gente for parar para pensar, grande parte dos pecados são abusos de coisas boas. Então, comer é bom, mas comer errado é pecado. Fazer sexo é bom, mas quando você abusa dele, é pecado. E o que é abusar? Não é fazer muito. Abusar é fazer errado, da maneira errada, sem a espiritualidade certa. Sem o espírito certo, é isso que torna a coisa pecado. E quando a gente comete esse pecado, quando a gente age sem a espiritualidade certa, a gente se afasta da santidade divina. Porque Deus fez as coisas para determinadas coisas. E se a gente muda aquilo, a gente se afasta dessa santidade divina. E aí nós não nos encaixamos naquilo. Sede perfeitos, porque Deus é perfeito. Não, vocês acham que a Bíblia está convocando vocês a não errarem mais? Ou então está convocando vocês a serem exatamente como Deus? Impossível. Não seremos jamais. Até porque nós temos um pecado incrustado na nossa alma. Mas o que a Bíblia está convocando você é se lançar a viver cada vez mais dentro dessa santidade que Deus compartilha com aqueles que desejam. E isso, inclusive, em relação ao sexo. Aí eu pergunto para vocês, vamos fazer uma aula de anatomia. Como se chama o principal órgão sexual masculino? Sem medo. Pênis. Como se chama o principal órgão sexual feminino? Concordo com ele? Errado, tia. O principal órgão sexual, tanto masculino quanto feminino, é o cérebro. O cérebro. Não a cabeça. O cérebro. Por quê, gente? Por quê? Grande parte dos nossos desejos sexuais estão na nossa cabeça. Os antigos chamavam isso de fantasia. A gente tem uma ideia de fantasia já um pouquinho variada e deturpada. Fantasia nada mais é do que aquilo que está na nossa imaginação. Então os antigos chamavam de fantasia, a gente pode chamar de imaginação. Então grande parte do sexo e do desejo pelo sexo, do querer o sexo, está na nossa fantasia. É uma idealização. Nós idealizamos. É assim, é normal. Não é uma coisa errada. Mas nós idealizamos. E grande parte está aqui. Quer ver? Vamos fazer um exercício? Não, calma. Apesar da aula, o exercício é tranquilo. Fechem os olhos de vocês. Eu não vou levantar daqui, fiquem tranquilos. Fechem os olhos. Não riam. Pensem numa vaca. Assada? Não, viva. Pode até ser assada, mas o exercício era com uma viva. Então pensa, vai, sério, pensem numa vaca. Agora imaginem o tamanho dessa vaca. Agora mais, imaginem a cor dessa vaca. Agora vai mais longe, imagina o cheiro, sente o cheirinho da vaca. E sente o cheiro do ambiente em que ela está. Vocês são pessoas normais. Vocês conseguiram imaginar isso? Sim, né? Por que vocês conseguiram imaginar isso? Por uma coisa muito simples. Todos vocês já viram isso. Todos vocês já acham que já viram uma vaca. Já sentiram o cheirinho de uma vaca. Então, o que, que isso ensina pra gente? Que aquilo que antes passou pelos meus sentidos, olfato, visão, audição, né, tato, tudo que passou antes pelos meus sentidos pode chegar à minha imaginação. Porque é assim que funciona. A nossa fantasia, ela é alimentada pelos nossos sentidos que estão no nosso corpo. Nosso corpo sente e alimenta a nossa fantasia. Esse é o processo. Esse é o processo. Bom, se o processo é esse, a gente tem que pensar o seguinte, que tudo o que nós vemos, ouvimos, sentimos, tocamos, cheiramos, de alguma maneira, entra no nosso ser e vai residir lá dentro. E de alguma maneira vai nos construir. Porque é assim que funciona. Mesmo que a gente não perceba. Se a gente começa a ver uma coisa muito, muito, muito, às vezes nem tanto, mas repetidas vezes, aquilo vai entrando. Vai entrando, vai te alimentando, mesmo que você não perceba. Então aqui a gente já começa a entender como é que funciona esse negócio. E aí a gente entende porque Paulo fala lá em Filipenses, isso aqui, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Por que Paulo está dando esse conselho? Ele não está derramando e derrubando regrinhas morais para aquelas pessoas. Não. Ele está dando um exercício. E está dando uma dica. Olha, tudo que você coloca dentro de você vai te formar, vai te alimentar e alimentar a tua mente. Então faz o seguinte, já que é assim que funciona, então faz isso. Pense em coisas boas. Se alimenta de coisas boas. O que se alimenta de coisas ruins? Isso tem um nome. Lixeira. Nós não somos lixeiras. Nós somos templos do Espírito. Imagina você entrar numa igreja que não é varrida há um ano, que está cheia de quadro horrível na parede, pintada das cores mais horrendas, com as cadeiras quebradas, ia ser uma boa experiência? O que você ia pensar dessa igreja? Nossa, mas o pessoal dessa igreja aqui não se preocupa com nada, porcaria, que lixo. Não quero nem ouvir a pregação que vem aí, pelo amor de Deus. Se a igreja está assim, imagina o que vai sair da boca do pastor. Bom, nós somos essa igreja. E o que nós colocamos dentro da nossa vida nos torna algo. E se formos como lixeiras, pondo só porcaria, porcaria, porcaria, o que vocês acham que vai sair da nossa boca? Se não um belo hálito maldito e mal cheiroso. Então a gente tem que se preocupar com isso sim. Porque a gente sabe que o que a gente coloca aqui vai alimentar isso aqui. Agora imagina você alimentando isso, alimentando tua cabeça. Então imagina o seguinte, você passa a tua vida se alimentando. Parênteses, não é regra moral, só pra gente pensar. Então a gente passa a vida, nós passamos a nossa vida vendo filmes cheios de, esses filmes estão cheios de violência, de sexo, de amores impossíveis, malícia, idealizações, porcarias. Novelas, que eu não preciso nem repetir, vendo revistas de futilidades, e vendo, sei lá, qualquer coisa, jogo de futebol com um monte de porcaria, mas é o que a gente faz na maior parte do nosso tempo. Imagina como isso vem alimentando a nossa alma. Imagina como isso vai alimentando de maneira tal, como uma água que vai sendo represada e a ponto de estourar. A nossa fantasia começa a se encher dessas coisas, se encher dessas coisas, se encher dessas coisas. Que aí, como é que a gente começa a enxergar o mundo? Através disso tudo. É como uma água represada que começa a bater, bater, louca para estourar. E o que acontece, gente? Acontece duas coisas. Primeiro, os homens. O homem, nós vamos ver isso. Talvez todos nós já passamos por isso. Nós olhamos para a nossa mulher, estou falando de sexo, olhamos para a nossa mulher e falamos assim, poxa, ela não faz tudo o que eu queria que ela fizesse. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Por quê? Porque a gente passou a nossa vida, desde a nossa adolescência, vendo sacanagem. Filme pornô, alguém aqui nunca viu filme pornô? Que atira a primeira pedra. Vendo revista de sacanagem desde a molecagem. E enchendo a nossa imaginação dessa porcaria, claro. Aí você chega lá na tua mulher e tu quer que ela seja, faça na cama o que a atriz pornô tu viu ela fazendo lá. Tu fala, pô, isso é classe A, meu. Eu quero isso. Agora imagina o problema que isso dá, gente. Porque as nossas mulheres não são atrizes pornô. São nossas mulheres. E aí tem os homens que são mais espertos ou recatados. Eles falam assim, não, minha mulher não. Eu não quero que minha mulher faça. Quando eu quero que faça, eu vou em outro. Por quê? Porque passamos a vida alimentando a nossa alma com essa porcaria. E é mó barato. Homem, sabe como é que funciona isso. Meu, você viu uma cena na televisão, mas, pô, parece que já desperta um negócio na cabeça do cara. E ele não vai, não, ele não pensa assim, mulheres, agora entendo como é que funciona a cabeça de homem. Ele não vai pensar em sair com a outra. Não, alguns até pensam, mas a maioria não. Eles vão pensar em fazer com vocês aquilo que ele viu lá. Ele fica idealizando. A noite, quando eu pegar... E aí chega a noite, pô, a mulher não viu o que tu viu e nem imaginou o que você tá pensando. E aí o que que acontece? Tu... se frustra. E muitos casamentos acabam por causa disso. Vai ver grande parte do divórcio. Minha mulher não me satisfazia. Quantas vezes nós ouvimos isso? Por que ela não se satisfazia? Porque ela não fazia sexo com você? Não, ela fazia. Ela só não fazia como eu queria. Aí arrumou uma doida na rua que faz. Entendeu? Não, não é. É o que acontece. Nós somos imbecis mesmo, mas é o que acontece com a gente. Mas e a mulher? A mulher não tem esse negócio? Tem. Só que o da mulher é diferente. A mulher não é muito chegada em sacanagem. Algumas até são, mas a maioria não é muito chegada em filme de sacanagem, então. Mas a mulher, ela gosta de quê? Romance. Idealização. Aquele caso de amor. Aquele amor impossível, aquele homem impossível. E aí isso é um tipo de luxúria e de porneia. Ela fica idealizando o cara. Brad Pitt. Não é tanta beleza, não. É mais aquele cara que vai ouvi-la e que, quando for fazer o sexo não é muita posição, não. É o carinho lá. Aí vem o teu marido, chegou cansado do trabalho e vai fazer contigo, mas, meu, ele vai fazer do jeitinho dele. Aí você fala assim, aí teu marido, né, faz sexo, tá, te dá um beijinho, faz o trivial, aí deita pro lado, normal, como qualquer. Aí você fala, ele não me ama. Por que você se alimentou a vida toda de um amor idealizado? Que não é assim, o que tem ali é um homem de carne e osso. E não um homem ideal. Entende? Mas é um tipo de... também de desvirtuamento do plano. E essas coisas é o que tem dado o que falar, e o que tem dado separação, o que tem dado divórcio, o que tem dado briga, o que tem dado insatisfação e tristeza nos casamentos, nas vidas. Bom. Mas se a mulher, pergunta. Se a esposa faz aquela coisa que a prostituta faz com o marido, bom, eu não vou entrar nisso, porque, vê bem. Porque você faz o que a prostituta faz, é pornografia. Não, não, calma, calma, calma. A luxúria não está ligada, em princípio, a o que se faz. É como você vê aquilo que você faz. Eu não vou entrar no detalhe de posições sexuais, isso é problema de cada um. Agora, a questão toda é como você enxerga o teu ato sexual com o teu marido. Se a mulher enxergar o ato sexual do marido como apenas um momento de prazer e nada mais, aí é que está a luxúria. Entendo. A luxúria vem assim, ele me respeita e não me respeita, independente do que ela faz. Não, aí a questão é íntima, ali do que eles fazem, não me interessa, realmente não me interessa. Eu não quero nem saber o que um casal faz. O que me interessa como atitude espiritual e como doença espiritual é por que faz aquilo. Se, por exemplo, a mulher faz aquilo porque ela vê o ato sexual como uma fonte de prazer e nada mais, e por isso ela capricha, então, eu acho que a atitude espiritual dela não é a melhor e não é a mais elevada. Agora, se ela olha para o marido e vê ali no ato dela com o marido como um dom de Deus, uma graça divina, agradece, Senhor, obrigado porque eu tenho meu marido que eu posso fazer, e vê ali também a beleza divina, aí, o que ela faz ali não me interessa. Aí, não, mas eu não sei o que prostituta faz. Eu nunca fui na prostituta, graças a Deus. Eu tô entendendo. Eu só acho que assim, não cabe aí. Eu estou entendendo a tua pergunta encaixa direitinho, só que eu acho que não cabe a mim. Aí eu vou entrar num ponto que realmente não é. Eu vou dizer o que, que é bom, pode ser assim, pode ser assado, mas eu estou entendendo a tua pergunta. Adriana quer dizer o seguinte, se você se... Eu sei o que ela quer dizer. Se você concorda com aquele tipo de vida e você faz a mesma coisa... Então, mas aí a atitude, a atitude espiritual vai estar nesse tipo. Se vender, aí vender. E dá para... então, aí a cor tem que entrar. Exatamente, é isso que eu ia falar. Que até a gente, tenta se aprofundar um pouco mais em relação a casais, ministração, tudo que é feito em acordo... Depende. Tudo depende. Depende. Sim. De casamento, depende. De cumplicidade. Mas não pode ser só o acordo. Nós estamos indo aqui além do acordo. Porque você pode ter você pode ter duas pessoas em pleno acordo que estão buscando nesse acordo a satisfação de suas almas. E aí elas estão ferradas, porque elas vão fazer acordo até se as duas estarem penduradas no teto. A questão toda é a atitude espiritual das pessoas. É, tá, estamos de acordo, vamos fazer um bacanal aqui. Existe ou não existe? Volta pro propósito. Por isso que a questão toda é qual é a tua intenção ao fazer isso? Por que você faz isso? Essa é a questão. Não o que vai fazer, como vai fazer, quantas vezes vai fazer. Isso aí não me interessa. Aliás, eu não suporto quando as pessoas... eu não me interessa, eu não quero imaginar você fazendo isso. Interessa por que você faz isso. E por regra, né? Porque... Não cabe a mim por regra. Não, e você, eu tava comentando com isso, você fala isso sempre que quantidade de casais que você recebe troca de divórcio. Nossa, é e normalmente é. E por quê? E normalmente divórcio. É isso. Normalmente é o cara. Depois eu falo disso. Vamos tomar um lanchinho? Depois a gente vai. Bom. Como eu disse, nossa relação com as coisas da vida, com o sexo principalmente, ela é muito alimentada pela nossa fantasia, nossa imaginação. Aliás, gente, todo pecado começa aqui. Se a gente pegar, por exemplo, Mateus 5,28, que eu separei ali, o que, que Jesus fala? Vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O que Jesus Cristo está nos ensinando aqui? Que não pense que só porque você não saiu com a mulher, você não pecou. Porque o pecado ele ocorre na alma e não no ato. Isso mostra como as coisas já começam dentro do homem, na imaginação do homem. E ali já está o problema. Então o cara ficava ali todo dia olhando a vizinha. Vou pegar essa vizinha, vou pegar essa vizinha, vou pegar essa vizinha. Um dia lá o marido da vizinha saiu, ele foi lá, pulou a cerca e tal, só que tropeçou, caiu, machucou, não pôde. Teve que voltar para casa mancando. Ah, pelo menos não pequei. Ah, filhão, pecou sim. Pecou sim. Davi fez isso, né? Não, Davi completou o ato. Ele foi pior. Mas ele teve que esperar. É, esperou pacientemente. Nossa, Davi ele foi terrível, porque ele arquitetou um negócio inteiro, né? Botou o cara lá na frente pro cara morrer, imagina. Pecado sério. Agora, gente, qual é a solução para isso aqui? É a repressão? Não. A gente não pode olhar o sexo como algo vindo do diabo. Não, sexo é algo vindo de Deus. Nós não vamos ficar reprimindo o sexo. O que nós precisamos fazer é canalizá-lo. Se você reprime as águas, uma hora aquilo estoura. Não adianta nada. Se você solta as águas soltas, solta as águas livremente, o que, que ela acontece também? Ela destrói tudo. Então o que você tem que fazer? Canalizá-la, direcioná-la. É assim que a gente faz com a nossa vida em relação ao sexo, é isso. Temos que ter o sexo na nossa vida como algo bom e de Deus e exercê-lo com espiritualidade. Ou seja, com intenções superiores, com motivos superiores. Essa é a razão. Como exemplo de Cantares de Salomão. Uma pessoa que ela é, e eu conheci algumas pessoas, vocês devem ter conhecido, principalmente homens, pessoas que são absolutamente piradas com sexo. Piradas. Não consegue ficar sem ver um filminho de sacanagem, uma revistinha, não consegue ficar sem falar. Uma pessoa que vive assim, ela retira a sua energia espiritual. Pela nossa experiência, a gente percebe isso. Se você vive muito obcecado com essa questão, e por exemplo, todo mundo aqui já viu, todo mundo não, não vou perguntar para as mulheres isso, que é muito indelicado, mas todo mundo já viu um filme de sacanagem, já viu uma revistinha de sacanagem, e a gente sabe que a sensação depois é uma sensação de impureza. E se você já é cristão quando faz isso, você tem pouca energia espiritual para oração, para outras coisas. É como se sugasse, porque suga mesmo. A energia sexual é muito forte. E ela tira a tua energia espiritual. Os monges, eles diziam assim que o ideal é você pegar essa energia sexual e lançar para Deus. Que é um dos exercícios que eles tentavam fazer. Como boa parte deles era celibatária, mas que eram homens. Então eles falam, pô, eu sou celibatário, mas às vezes eu sou tentado. Então o que eles tentavam fazer é jogar energia para Deus. Nós não precisamos fazer isso, graças a Deus. Nós não somos celibatários. Mas podemos canalizar isso para que o sexo, ao invés de tirar a nossa energia espiritual, pelo contrário, ela nos eleve a Deus. Se você, de repente, terminar uma relação, você vira para o lado e agradecer. Obrigado, Senhor. Quem já pensou em fazer isso depois do ato sexual? Mas é isso aí. Obrigado, Senhor. é retirar completamente a porneia, que em grego significa impureza e muito ligada à prostituição. É engraçado que a gente vê filme pornô, que o nome já diz o que é. É tirar totalmente a porneia do nosso sexo e tê-lo com uma graça divina maravilhosa. Eu não sei como vai ser a experiência de vocês depois de compreender essas coisas. Eu não vou perguntar semana que vem se vocês fizeram ou não fizeram. Mas de repente faça alguma diferença, porque na questão da gastrimagia, para mim fez. Eu tô tentando, eu chego assim, olha comigo, por favor. Tento fazer um esforço que não é fácil. Olhar comigo e falar, olha, um dom de Deus. De repente agora você vai olhar sua esposa, seu marido e falar, nossa, um dom de Deus. E agradecer a Deus por isso. Engraçado que nunca se teve tanta liberdade sexual como hoje. E também a gente percebe que nunca se teve tanta fragilidade quanto hoje. Porque essa liberdade sexual, e aqui eu só estou divagando, ela parece que tira muito da força. Tira muito. Há uma batalha, gente, entre a fantasia, a imaginação, e a força de vontade. Então imagine o seguinte, que na tua vida, na nossa vida comum, a gente passa ela alimentando a nossa fantasia, dando comida para ela. Nossa fantasia vai sendo alimentada com todo tipo de comida. E a nossa força de vontade? Essa já não tanto. Ah, deixa o menino dormir. Ah, eu não vou fazer isso, deixa para amanhã. São coisas que a gente faz. Então, você tem uma fantasia parruda e preparada e uma força de vontade mirrada e sem força. Na hora que elas entrarem em conflito, quem vocês acham que vai ganhar? Por isso, para nós, é tão difícil superar isso. Tão difícil ganhar essa batalha. E a gente, às vezes, cai e fala assim, por quê? Por que eu caio? Por causa disso. Porque quem está alimentado e forte é a minha fantasia e não a minha força de vontade. Então, aí já está um caminho para a gente tentar mudar isso aí. O caminho vocês sabem. TV, revistas, internet. Nessa área aqui, há uma diferença entre homens e mulheres também na internet. Nessa área, onde que os homens caem? Nos sites de sacanagem. E as mulheres? No MSN e nos chats. As mulheres, principalmente, né, gostam de conversa. Aí tá lá aquele cara lá, não sabe nem de onde, começa pá, pá, pá, papinho pra lá. E aí, na cabeça da mulher, a idealização. Já. O que também é isso aqui, gente. Então a gente tem que ficar esperto para não cair, para não vacilar, para não entrar numa coisa que vai realmente nos colocar longe de Deus, porque a nossa intenção é simplesmente tentar estar perto de Deus. Essa questão da falta de força, aí é uma coisa que é só uma observação minha, não sei nem se eu estou correto, mas eu tenho observado e me parece isso. Há uma onda muito grande em garotos jovens. Há uma onda de homossexualismo nunca antes vista. Muito menino, de 15, 16, 17 anos, viadinho de tudo. Uma fragilidade total, uma coisinha fofa, amiga. Só que eu percebo também uma coisa. A questão principal nesses meninos, e eu conheço alguns, não é o sexo. Não é o sexo. Você pouco vê eles falando de sexo. É diferente das bichas velhas que a gente conhecia, né? As bichas velhas só queriam saber de sacanagem. Mas esses moleques, não, você não vê muito isso. Uma observação, posso estar errado. Mas isso me parece mais como uma fuga da tensão que há nessa questão sexual entre homem e mulher. Porque é uma tensão absurda, principalmente quando você é novo. A menina vem falar contigo, tu se treme todo de medo. Ai, meu Deus, o que eu vou falar pra ela? Aquela coisa. E como há? Parece que está havendo esse enfraquecimento das pessoas, dos jovens, por causa de toda essa liberdade. Então parece que o caminho, parece, eu não estou aqui afirmando que é isso, mas é a minha impressão, parece que o caminho que eles estão buscando é, bom, eu fujo dessa tensão, que é forte, e entro num grupo ali, que somos todos amiguinhos, tem o clube do Bolinha, da Luluzinha, e o grupo não sei dos que. Também, talvez seja a mesma coisa, talvez seja a mesma coisa. A minha observação, ela tem sido mais em rapazes. Meninas, eu não sei, não consegui observar, mas talvez seja a mesma coisa. Essa fuga é mais cômodo, é mais tranquilo, é mais fácil. O que é isso, senão enfraquecimento da alma? Enfraquecimento da alma. A pornografia, o sexo desvairado, está enfraquecendo as nossas almas. Vê o número de sadomasoquistas. Pessoas que querem apanhar, que querem ser submetidas. Isso é enfraquecimento da alma, que é fruto disso aqui, gente. Mas eu estou falando para pessoas que vivem vida comum, né? Mas eu cansei de ver, gente de igreja. Cheguei a ver gente sendo demitida da empresa, pessoa da igreja, sendo demitida da empresa porque não saía de site pornô no horário de trabalho. É não conseguir se segurar nem na hora do trabalho. É total. Você acha que a pessoa fazia aquilo assim, avô? Não, ela não conseguia se segurar. Aquilo era mais forte do que ela. O que é isso? É a fantasia ganhando da força de vontade. E as separações, muitas que eu tenho visto, são isso. Pessoas que não conseguem superar essa fantasia e aí não conseguem se realizar porque essa fantasia não é satisfeita. Gente, quando o diabo quer dominar você, o teu corpo, aonde ele vai atacar é na tua alma, é na tua imaginação. Porque a ordem hierárquica certa das coisas é assim: o Espírito de Deus, o Senhor da tua alma, e a tua alma, a senhora do teu corpo. Se ele conseguir, o diabo, dominar a tua alma, teu corpo está dominado. Ele vai botar a imaginação, ele vai botar tudo na tua cabeça. E eu tenho visto isso em abundância no meio da igreja. Então nós temos que trabalhar a nossa alma, a nossa mente. Mas não tem como trabalhar se a gente não cuidar daquilo que está nos alimentando. Então parece que o caminho é simples. Não, simples não, mas é fácil de entender. Qual é a terapia? Qual é a cura? Qual é a busca para melhorar nessa área? É cuidar da alimentação da nossa alma. Fantasia, ela é como um animalzinho que é alimentado desde pequenininho, né? Você vai alimentando. É que nem o cachorrinho do Sandro, o Theo. Cachorrinho? É. Quando ele chegou na casa da Sueli, era um peludinho. Desse tamanho, que gracinha. É, você vai alimentando. O bicho hoje é desse tamanho, com a boca desse tamanho. Então a fantasia é assim, você começa a alimentar ela um pouquinho, ela vai crescendo, até ela se tornar tão forte, pronta para nos dar o bote. É por isso que Jesus falou, já cuida na intenção, na tua imaginação antes. Porque antes de você cometer o ato do pecado, você já pecou várias vezes no teu coração. Então mata ali, é na raiz que a gente tem que conseguir matar isso aí. A fantasia, ela tenta remeter a gente sempre para o mundo ideal. É assim que funciona a fantasia. É o homem pensando numa mulher que não existe. E a mulher pensando num homem que não existe. E aí Jesus fala, ó, é a verdade que liberta vocês, e não a fantasia. E não a idealidade, mas a realidade. nós temos que olhar nossas esposas e nossos maridos com realidade, com verdade, e não com idealização. O que nós buscamos, quando eu abri o NEC, as primeiras aulas eu falava isso, gente, nós estamos aqui em busca da verdade, mas não de uma verdade letrista, uma verdade em palavras, uma verdade existencial, algo que eu veja que é assim. Não porque me disseram que é assim, mas porque a gente percebe, vê, enxerga assim. Só que essa busca não é simples, não é fácil. É um caminho difícil, porque nós estamos contaminados pelo pecado. Então, gente, a gente precisa fortalecer mesmo a nossa alma. E a gente precisa... Nós precisamos nos conscientizar que o começo para essa força, ela passa pela consciência. Vocês vão entender o que eu vou falar. De que nós somos solitários. Eu sempre falo que a nossa viagem, eu brinco com essa palavra viagem, Pedro usava a palavra peregrinação. A nossa peregrinação é só. É só. Quando estivermos diante do tribunal de Deus, sou eu e eu. Não sou eu e minha esposa. Somos ou não somos aprovados. Não, é você. E nós somos seres solitários. E o que é o casamento? É o compartilhar de duas solidões. Solidões. Um ajuda o outro a não cair. Não é isso que a Bíblia fala, que é bom? Que não esteja, o homem não esteja só, porque se for cair, tem um outro para segurar. Mas você não deixa de ser um ser só. Por que eu falo isso? Porque muita gente embarca nessa de casamento, achando que vai suprir essa solidão, que vai suprir esse vazio de alma. Não vai. Então, talvez, apesar de toda a terapia, do jejum, porque nós falamos de jejum hoje, tá? Apesar de eu não ter usado a palavra, que é o jejum de porcarias visuais e auditivas. Mas mais do que isso, mais do que todo exercício espiritual, eu acho que isso é a coisa mais importante, nós nos conscientizarmos da nossa solidão e aprendermos a lidar com ela. Eu lembro uma época que eu tive separado da Letícia, e eu, pra quem não sabe, eu comecei a namorar a Letícia há 18 anos atrás. Então, eu estava muito tempo com ela, e aí uma época a gente separou, e eu lembro que me doía muito os sábados à noite. Por que sábado à noite? É um dia como qualquer outro. Nos outros dias da semana, chega sábado à noite e bati uma tristeza. Por quê? Porque a questão é aqui, ó. O sábado à noite me doía, porque eu sabia que, sei lá, talvez, eu nem sabia por quê, mas acho que é porque você vê na sua cabeça, pô, as pessoas estão aí, né, se namorando, se divertindo, em companhia, e eu tô aqui. Então a solidão era mal trabalhada por mim. E as pessoas às vezes embarcam em casamentos, em relacionamentos, apenas para suprir suas solidões. E se dão mal. Porque o outro não tem a capacidade de suprir a sua solidão. O casamento não tem a capacidade de suprir a sua solidão. Jogar isso sobre o outro, ou sobre o casamento, é jogar um peso que nem o outro, nem o casamento pode suportar. E aí o que é que acontece? Mais tristeza. A pessoa era triste, fez tudo para casar, casou. E está mais triste agora. Agora é óbvio. Porque só Deus pode preencher a alma. O outro não pode. O outro é um solitário, como você é um solitário. O que vocês estão fazendo são duas solidões que tentam se ajudar a caminhar. Sabe aquele escritor do Senhor dos Anéis? Tolkien. Ele escreveu uma coisa muito legal para o filho dele. Ele tinha um filho que se tornou padre e tinha um outro que se casou, né? E antes de se casar, ele escreveu uma carta para esse filho. E o que, que ele falou nela? Olha, filho, não se confunda. E o Tolkien era um escritor famoso e bom escritor. E ele falou assim, o erro dos escritores, dos literatos, principalmente no finalzinho da Idade Média, começo do Renascimento, foi ter exaltado a mulher como aquela que ia solucionar a nossa vida e preencher a nossa alma. O erro dos românticos. Os escritores românticos que tratavam a mulher praticamente como uma deusa. Isso foi um erro. Porque nós todos somos náufragos. E aí ele está se referindo, claro, à situação de pecado que a gente vive. Todos somos náufragos. E o que a gente faz é tentar um ajudar ao outro a não naufragar. Agora, se você joga todo o peso sobre a outra pessoa, tenta segurar ela para você não se naufragar, naufraga você e naufraga ela. Esse é o problema. E essa é, eu acho que a terapia, o tratamento disso aqui, é não buscar a salvação no outro. É não buscar a salvação nas pessoas, nem no casamento. Mas entender que você é um ser só, não no sentido de ah, ninguém te ama, ninguém te quer. Não, mas você está num empreendimento solitário. Uma pessoa está junto com a outra. Ah, somos casados há 20 anos. Que beleza. Aí o cara morre. Acabou, filha. Você não tem mais um cara. Só tem você. E aí? Se nós não aprendemos a lidar com a solidão, não vamos resolver nossos problemas. E vamos embarcar em furadas e furadas. Mesmo aquele cara que gosta de sair com várias mulheres, ele também está tentando suprir a solidão dele. Ele também está tentando suprir o vazio da alma dele. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante para a gente, tentar encarar isso como uma verdade. E olhar para o nosso cônjuge como alguém que está na mesma situação que eu. Vamos nos ajudar. Vamos ajudar a não nos naufragarmos. Cuidado aqui, imaginação, pensamento. As pessoas, a gente sempre usa o termo abismo, né? Quando você cai, quer dizer, você caiu num abismo. Só que para você chegar no abismo, você tem que andar muito. Ninguém mora na ponta do abismo. Então, para você chegar no abismo, você anda muito. E o pecado é assim. Para você cometer o pecado antes, você andou muito na sua mente. Então, tratamento de mente e alimentação da alma e tratamento da consciência de quem nós somos. Que somos seres solitários. E que também empreendendo uma viagem solitária. E o outro não tem capacidade de nos saciar, e nós não temos a capacidade de saciar o outro. Não temos. Só Deus pode fazer isso. Certo? Vocês estão sérios? Perguntas? Alguma pergunta? Eu tenho uma consideração. Faça. A respeito da tecnologia, o avanço da tecnologia, a disponibilidade cada vez mais fácil,